Alô, tá me ouvindo? Tá me escutando bem? Tô indo embora, mas volto, meu bem. O rap tá em mim, o juízo, o respeito também. Convém falar, muito difícil. Palavras que me matam, a distância é do menino. O brilho do céu, o Maxwell, nosso doce mel. Brilha Duracell, do coraçãozinho bonzinho, eu sei. Mas não esquenta, juízo, levo comigo. Embora cê não acredite mais em mim, eu acredito. Fazer o que se você me conheceu assim? No palco um MC que canta um dia pra te ter. Conquistar, te ganhei. Só agora você vem me dizer todas essas palavras. Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta. Tudo que você pensar, pra mim não vai adiantar. Agora você vem falar, porque escolhi esse cara. De tudo que você pensar, pra mim não vai adiantar. Agora você vem falar, porque escolhi esse cara. Tá me ouvindo? Tudo que tá me escutando bem? Por que você me escolheu? Aí, nega, não esquece, hein? Juiz eu levo comigo, tá, nega? Logo mais eu tô em casa. Dá um beijo no meu neném. Amo vocês.